vai te cobrar, irmão. Então se liga, o bagulho é louco. Porque tipo assim, é uma parada que eu vi um dia assim. Outro dia na pracinha tava ele e outro cara se dizendo pau no cara. Patrão de outra quebrada, mas não era. Mandado fugitivo, tava em guerra. Olha o mole das ideias, intocou a ferramenta perto de um trabalhador. Se perdi desentendido quando a polícia chegou. Canalha, deixou pai de família e encana. Esse não vive uma semana. Se você não abraçar o papo, já sabe, né? Já sabe, né?